Passando agora para o nosso terceiro bloco, onde vamos falar da terceira vitória do Jimmy Johnson na temporada, né? A prova aconteceu em Michigan, é muita movimentação, muita estratégia, e no final das contas a vitória ficou com a Hendrick de novo, a quinta seguida da equipe na temporada. Lembrando que o nosso amigo Hélio Lima pode ter sido abduzido por aliens, pode ter só se embriagado no jogo do Brasil na Copa, em um churrascão maroto lá em Campo Grande, pode ter sido detido fazendo algum protesto, não sei, sei que ele não apareceu para gravar, e a gente não tem informação de onde que ele está e o motivo por que ele não pôde gravar, então a gente tem várias suposições aqui, mas então hoje estamos só eu e o Leonardo, então nós estamos tocando o barco sem o nosso amigo Hélio. Então já vou pedir os destaques do Leonardo aí para essa prova em Michigan, aqui com Lowens 400. O que, que ele achou de melhor aí numa prova movimentada, que no final acabou tendo um vencedor bem conhecido já nessa temporada. É, meu amigo Pedro, vitória dele, Jimmy Johnson, com certeza foi uma corrida muito boa, uma corrida decidida na estratégia, mas depois virou algo que foi decidido até na pista já, que o Jim Johnson teve até um pouco de sorte, porque o Kevin Harvick estava virando quase meio segundo mais rápido que o Jim Johnson, estava vindo tirando alucinadamente a diferença para o Jim Johnson. Mas no final o Jim Johnson acabou levando o seu 48 para o Victor Lane, a sua 79ª vitória na Sprint Cup, um número realmente impressionante. A sua terceira vitória em 2014, ele agora passa a ser o único piloto que tem 3 vitórias esse ano. É o líder absoluto, tanto no Chase como naquele novo modo de se olhar o campeonato, que vem primeiro ser separado por vitórias e depois os pontos. Ele já é o primeiro porque ele só tem 3 vitórias, né, enquanto todo mundo tem 2. E ele também tem mais pontos dos que tem vitória também. Então, assim, é algo surreal. Mas, assim, até que tem uma outra curiosidade aqui, Pedro. Você sabia que foi a primeira vitória do Jimmy Johnson em Michigan? É, eu sabia que seria a primeira dele. Mas uma bela curiosidade. Pode ser. Só ficam faltando 4 pistas agora para ele vencer na NASCAR. Ele não venceu em Watkins Glen, ele não venceu em Chicagoland, ele não venceu em Homestead e eu acho que é Kentucky que ele não venceu. Kansas já venceu. Acho que foi Kentucky mesmo, que ele ainda não venceu. Então, realmente é impressionante aí o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson que até podemos dispensar os comentários aí. E, claro, né, quando fala em estratégia, que ele ganhou a estratégia aí, o Chad Knaus coloca o dedo dele aí e realmente... No final da tarde o Jimmy Johnson tinha o melhor carro, tinha a melhor estratégia e estava tudo na mão dele para ele vencer aqui. Eu estava acompanhando durante a corrida aí, no final da corrida, fazendo a leitura da corrida, e a minha leitura, além de ser certeira, ainda fez realmente o Chad Knaus não me deixou na mão, fez tudo como eu estava prevendo aí, acabou fazendo uma excelente vitória aí. Essa com o dedinho do Chad Knaus, essa vitória aí. Realmente, Jimmy Johnson sobra no campeonato. Bom, o outro destaque, claro, é o Kevin Harvick. Kevin Harvick terminou a corrida em segundo. Ele que estava tirando a diferença do Jimmy Johnson. Se essa corrida aí tivesse mais 20 voltas aí, o Jimmy Johnson ia ter sérios problemas com o Kevin Harvick. O Kevin Harvick continua fazendo mais uma boa corrida nesse ano de 2014 dele, que realmente vem sendo um ano de grandes mudanças para ele. Parabéns ao Kevin Harvick pelo seu segundo colocado. O Brad Keselowski também merece meu destaque também. O Brad Keselowski fez uma boa corrida, no final apareceu aí no top 5 aí, ó. Até que foi um bom resultado para ele, pro Brad Keselowski. Ele que chegou a ter um problema durante a corrida, não sei o que aconteceu com ele, mas ele chegou a ter problema, o Brad Keselowski. E outro destaque aqui é o Paul Manner, que estendeu o seu bom final de semana em Michigan para a Sprint Cup, que realmente é um saldo positivo para o Paul Manner nesse final de semana em Michigan. Venceu a corrida na National Ice no sábado à tarde e fez um top 5 na corrida da Speed Cup no domingo à tarde. Então, um ótimo resultado para o Palmer também, Michigan. Saiu de Michigan, Palmer com o dever de missão cumprida, e realmente andou muito o Palmer nessa semana. O outro destaque aqui, esse um pouco mais positivo, é o Casey Kane. O Casey Kane, que logo no começo da corrida teve problemas com aquele acidente que o Kyle Larson acabou rodando na frente de todo mundo lá. O Casey Kane deu uma embananada lá, acabou balançando o carro e rodando o Casey Kane, mas depois ele acabou se recuperando. Top 5 para ele aí, um excelente resultado. E meu último destaque aqui, Pedro, não alongando muito para você aí, é o Joey Logano. O Joey Logano continua fazendo um ano excepcional, continua dando trabalho para Jimmy Johnson, já virou rotina já o Joey Logano dando trabalho para Jimmy Johnson. Pedro? Maravilha, Léo. A prova tem uma série de destaques, óbvio que eu vou começar por Jimmy Johnson, né? Como eu vi no post do Big One Brasil, o Thiago Raposo disse, alguns especialistas aí já estavam se questionando se o Jimmy Johnson não era o mesmo. Não dá, o cara que é 6 vezes campeão, você questionar ele porque ele não venceu nas 12 primeiras etapas, então, assim, para provar que não, que tá todo mundo errado, ele vem, ganha 3 em 4, né? Toma praticamente de assalto a liderança do campeonato, porque a gente, nos pontos, ele acha que ele não tá liderando por uma mixaria pro Jeff Gordon, mas o que vale mesmo é as vitórias. Então ele 15 pontos. tecnicamente é o líder do campeonato, né? Porque na hora do ferver o Kisuko só vale vitória. Então, assim, as duas primeiras eu até não colocaria muito na mão do Chad Knaus, Charlotte Dover, mas essa prova, 60% é do Knaus. Fantástico o desempenho. 70%. Ah, talvez até 70%, não discordo de você, não. Então, assim, o que falar de Jimmy Johnson, né? O que falar de Jimmy Johnson? Não dá para criticar ele, não dá para criticar o time, não dá para criticar nada. E o equipamento é o melhor da NASCAR. E é o melhor crew chief e é o melhor piloto. Então, tá literalmente chutando bundas nessas últimas 4 semanas aí o Jimmy Johnson. E Pedro, Sim. só fazendo aquela minha velha brincadeira que eu sempre faço com o Jimmy Johnson, o Chad Knaus tinha pedido o Game Shark, né, a versão 1.2, para chegar no final de maio. Tá prevista a chegada do Game Shark dele aí, ó, e tá aí o resultado aí, 3 vitórias em 4 corridas. E esse Game Shark veio melhorado ainda, na verdade, né? Esse veio melhorado, esse veio no jeito. Veio fantástico. Aí a gente teve o Kevin Harvick, né? Terminando em segundo, liderou a maior parte da prova, né? Mas teve problemas na estratégia dele, não foi tão bem sucedido como o Jimmy Johnson. Mesmo assim, conseguiu se recuperar com os pneus novos, né? Ele teve que parar para 4 pneus, porque ele teve um flat tire quando estava começando a janela de pit. Ele veio lá de trás, 12º, e veio passando todo mundo. E chegou em segundo lugar aí, de forma fantástica também, o Kevin Harvick. Então, uma pena aquela série de problemas dele, poderia estar melhor colocado na tabela do campeonato, mas tecnicamente ele é segundo colocado, seria terceiro colocado hoje no campeonato, pelo número de vitórias. Brad Keselowski vem de, se eu não estou enganado, 2 segundos lugares e um terceiro lugar nas últimas 3 etapas. Talvez se não fosse um Jimmy Johnson no meio do caminho e um papelzinho lá em Pocono, na grelha, ele talvez seria o cara que tivesse aí 2 ou 3 vitórias seguidas. Paul Menard, final de semana, pro Paul Menard não esquecer, né? Vitória na Nationwide Series e um top 5 fantástico. Andou muito bem. Pensei até que poderia ser um fator para vitória na hora do pega para capar no negócio das estratégias. Mas é o melhor carro da Richard Childress, talvez, no ano. Tá na mão do Paul Menard. O Casey Kane, a gente tem que aplaudir quando tem que aplaudir. Ele merece ser aplaudido esse final de semana. Veio de uma recuperação fantástica quando acabou se assustando na rodada do Kyle Larson. Acabou rodando também. Não bateu, conseguiu evitar o acidente. Caiu lá para o final do pelotão. Talvez isso até tenha auxiliado ele nas estratégias. Jeff Gordon fez a manutenção dele, continua liderando o campeonato, maravilha. Deu Júnior também não apareceu ali para vencer a corrida. Fez um bom trabalho, eu apostava que ele poderia vencer, mas fez um bom trabalho. É, fez um top 10, esse aí tá sólido também, com duas vitórias no campeonato. Aí vem o Kyle Larson, que foi um dos meus palpites para vitória de fato, né? É, tinha até condições, talvez, ficou preso nessa questão das estratégias e o incidente no início da prova prejudicou um pouco. Mesmo assim, da mesma forma que o Casey Kane conseguiu escalar e dar a volta por cima, o Kyle Larson conseguiu mais um top 10. É o melhor novato e é o oitavo no campeonato de pilotos, adiantando um pouco o campeonato de pilotos. Então, assim, uma temporada mais que dos sonhos pro Kyle Larson. Só tá faltando coroar com a vitória. Se vencer, depois o que fizer no Chase, meu amigo, não importa. Já foi perfeito. Joe Logano em nono, chegou a ser fator pra corrida, mas no final também ficou enrolado nas estratégias lá. Clint Boyer é uma boa prova pro time de Michael Ott, que tá tendo que se contentar só com o top team, que ainda não brigou pra vencer de fato em nenhuma prova. Tony Stewart talvez perdeu a passada lá em Pocono, mas poderia ter sido melhor. Ficou se enroscando ali com o Kyle Larson, aí resolveu ficar bravo e desistiu de correr. O Kurt Busch era um cara que no começo da prova parecia que tinha chance, tinha garrafa para vender, no final acabou também ficando em 13º lugar. Aí eu vou falar uns destaques mais para trás do pelotão. É, vou começar pelo querido nosso amigo Justin Allgaier, que foi o 16º colocado, pegou a mão desse carro 51, pegou a mão do carro da Sprint Cup. Se a equipe do Harry Scott começar a se alinhar melhor com esse equipamento aí, que é um Hendrick que ele corre, o Justin Allgaier pode vir a começar a pensar em top 10 aí, seguindo o mesmo desempenho da Ganassi, eu vou colocar assim, que seria um equipamento Hendrick mais próximo aí. Depois a Danica Patrick, chegou a andar mais para trás, 28º, 27º, ela largou em 27º colocado, ficou uma volta atrás, lutou forte, depois conseguiu um lock dog e subiu posições. A gente teve a volta do Montoya, né, eu não citei no início do bloco, também ficou meio comendo pão com o Diabo Amassou ali, 28º, ele largou uma posição atrás da Danica e terminou uma posição atrás da Danica. Levou volta, depois se aproveitou das estratégias de parada, chegou a aparecer mais na frente, até em 7º, se eu não estou enganado, numa parada ele apareceu. Mas aí, como todo mundo precisou de pneus e combustível, ele acabou ficando mais para trás. Mas mesmo assim, para uma volta, e com equipamento que seria um terceiro carro, que é um carro que tem um time que tem que ser todo dedicado para ele, eu não vou criticar o desempenho do Montoya, não. Eu gostei bastante, não fez lambança, andou bem. Incomodou o Jimmy Johnson, quando era retardatário. O Jimmy Johnson chegou de reclamar dele no rádio, que ele estava dificultando a ultrapassagem, mas aí ele se alinhou um pouco e conseguiu terminar nas voltas dos líderes. E o Trevor Bayne também, gostei da prova dele, 19º, chegou a aparecer mais na frente, mas no final sofreu com o mesmo problema do Montoya aí, de não ter o mesmo rendimento no meio do pelotão ali e não se segurar perto de carros mais rápidos. E aí já vou começar os destaques negativos, já adiantando, a Roche esse final de semana foi uma decepção total. Nossa, bota a decepção nisso. O melhor carro dele foi o Greg B, foi em 20º. O Bivo que vinha de duas vitórias seguidas em Michigan, 2012 e 2013, mas ele tem mais uma chance em Michigan, mas mesmo assim, péssimo, 20º para Roche. Cal Edwards, esse comeu o pão que o diabo amassou a corrida inteira, foi 22º. E o Rick Stenhouse em 27º, então, nem se fala, não apareceu melhor do que... Tomou tinta de Almendinger, de Michael Annette, ele levou tinta, outro cara se destacar, 21º. Então, assim, péssimo trabalho mesmo. A Gibbs também, para não falar horrível, porque a gente teve Kenseth em 14º, que foi o que andou melhorzinho ali. Danny Hamlin também comeu o pão que o diabo amassou, terminou em 29º. E o Kyle Busch quebrou, terminou em 41º, completou ainda algumas voltas aí para trás. Mas assim, desempenho horrível mesmo, assim, da Roush e também da Joe Gibbs. Péssimos mesmo. Outro que me decepcionou bastante foi o Austin Dillon, mas não por culpa dele, lógico, vou mencionar que ele teve pneus furados. Dois furos de pneu consecutivos, quando restavam 6 ou 7 voltas para acabar a prova. Na hora que ele estava fazendo o pit stop dele lá, ele chegou a liderar por 2 voltas. É uma pena para o Austin Dillon, que ele estava precisando de um bom resultado e talvez ele terminasse no top 10. Assim, uma pena mesmo esses dois furos de pneu consecutivos aí. Quer falar um pouco dessas decepções de Roush e Gibbs em Michigan, Léo? Bom, falar sobre Roush e Gibbs até é um assunto delicado, né, Pedro? Falar e ainda falar assim, colocar eles, apertar eles na parede, é um assunto bem complicado. Mas a Gibbs vem, faz um tempo aí que vem devendo bons resultados aí, resultados mais expressivos aí, né? Então, assim, a Gibbs, eu acho que a Gibbs tá precisando de um Kyle Busch mais ativo, mais speed camp, né? Que esse é realmente o maior foco. Tá precisando ter um Max Kansas do ano passado, Max Kansas objetivo para vencer uma corrida. E o Danny Hale, né? O Danny Hale acabou tendo um problema aí, foi coletado o Eric Amiola e eles acabaram rodando aí, né? Um passo. Na verdade, o Hamlin coletou o Amiola, né? O Hamlin coletou o Amiola, né? E acabou pegando o Amiola, que vinha fazendo até uma boa prova, na verdade, né? O Amiola vinha. O Amiola vinha pra terminar em 15º essa corrida aí, ou talvez o top team, mas acabou sendo coletado aí com o Hamlin, infelizmente. Infelizmente não deu muito certo aí pra eles aí. E a Roush, né? A Roush parece que tá aí de brincadeira aí, tá apenas pra completar a corrida, porque andou muito, mas é muito mal mesmo. Foi péssima esse time aí da Roush aí. E infelizmente aí a Roush e a Gibbs tendo esses problemas aí, infelizmente, vamos colocar assim, é menos carta no baralho, né, Pedão, pra nós aí, que pra nós depois ver quem vai ganhar a corrida aí, realmente quem vai lutar pro título aí. Do jeito que tá rodando aí, tá ficando tudo passo decidido entre os Hendricks, né, incluindo tudo. Só para fazer um comentário rápido sobre isso aí, ó. A gente teve a vitória do Hendrick em Daytona com o Dale Jr. Depois em Phoenix, o Kevin Harvick venceu. É lógico que é um SHR, né? Um Stuart Haas. Mas ele corre de equipamento Hendrick. Daí a gente teve Keselowski em Vegas, Edwards em Bristol, Kyle Busch em Fontana. Aí voltamos a ter um Hendrick com o Kurt Busch em Martinsville, né? Um SHR, mas não um Hendrick mesmo. Então vamos ficar só na Hendrick. Venceu em Daytona. Depois ficou sem vencer o time do Hendrick até em Charlotte com o Jimmy Johnson. Então foram 11 corridas praticamente. Foram 10 provas exatamente. Até Kansas. 10 provas até Kansas com o Jeff Gordon, né? Que venceu em Kansas. Daí o Jimmy Johnson venceu duas, Charlotte e Dover seguidas. Pouco no Dale Jr. voltou a vencer. E em Michigan o Jimmy Johnson tá faltando uma vitória do Casey Kane aí nessa tabela aí. Mas assim, a Chevrolet, os Hendricks da Chevrolet, os motores Hendrick e Chevrolet dominam, né? São 2, 4 mais 5 seguidas, são 9 vitórias em 15 etapas, né? A Toyota venceu 2 com Kyle Busch e Denny Hamlin. E aí a gente tem 4 da Ford aí, 2 com Logano, 1 com Edwards e 1 com Keselowski. Então, assim, e deu essa desgringolada aí de Kansas pra cá, só tá dando Hendrick mesmo, não só motores Hendrick, mas a equipe Hendrick, com Gordon Johnson e Dale Jr. faturando aí as últimas 5 etapas, 3 na mão do ex-campeão e futuro heptacampeão Jimmy Johnson. Então, assim, é um domínio absurdo mesmo. Não, é... E... Realmente é algo surreal. E quando não dá um Hendrick legítimo, dá um Hendrick debaixo do capô, que é a equipe do Tony Stewart, com Harvick ou Kurt Busch, que seja. Tá faltando ainda a vitória do Tony Stewart, lógico. Né, que a gente espera por isso. Só comentar os incidentes aqui de Michigan, né, da Quicken Loans 400. Foram vários. A gente teve logo um início de prova bem amarrado, parecia que não ia ter corrida. Foi verdade. Na primeira volta já teve o Brian Vickers rodando sozinho e o Quapio não conseguiu desviar dele, acabou coletando ele. Aí depois tivemos aquele incidente de Casey Kane, Kyle Larson e o Martin Truex Jr. também se viu envolvido. Depois detritos na 73. Aí tivemos uma long run aí, 60 voltas em bandeira verde. Aí detritos. Aí depois uma rodada sozinha do David Ragan, sem contato com ninguém, mais um stint de 25 voltas. Aí depois mais uma amarrada. Daí o Alex Bowman acabou rodando sozinho, parou na grama. Aí tivemos na relargada de novo mais um incidente. Foi o Casey Mears e o Brett Moffitt. E aí depois mais outra relargada, três voltas depois, que foi o Danny Hamlin e o Almirola. Daí a moçada esfriou os ânimos, deu um tiro de 21 voltas, aí tivemos uma amarela por detrito. E daí, quando precisávamos de uma amarela mais no fim da prova para trazer aquela emoção, não tivemos, apesar de uma galera ficar chamando no rádio que tinha detritos. O Jimmy Johnson e a NASCAR não ligaram para isso, o Jimmy Johnson venceu e a prova terminou sem bandeira amarela no final. Mas assim, muita ação, mesmo nas voltas finais, com esses pit stops todos, mas assim, o trabalho do Chad Knaus nessa prova ficou evidente, foi fantástico mesmo assim, o trabalho do Chad Knaus. Até o Léo, eu dei 60% pro Chad, o Léo deu 70%, vamos tentar fechar em 65%, mas acho que o 70% do Léo tá ganhando. Foi um excelente trabalho mesmo, uma boa prova lá em Michigan. Léo, mais alguma coisa lá de Michigan para comentar da corrida em si? Alguma coisa que nós deixamos passar? Então, Pedro, foi uma corrida muito boa de se ver, uma corrida bem movimentada, não foi uma corrida chata. Eu creio assim que o ano passado a corrida foi um pouco melhor, mas essa corrida de Michigan também valeu a pena, realmente valeu a pena. E no final tivemos aí como sempre acontece, né? Quando temos a coisa depois de estratégias aí, quem tá vindo com a melhor estratégia, quem tá vindo com a melhor estratégia, mas tá vindo com pneus mais novos. Então assim, fica esse clima aí até no final da corrida aí. Aí com certeza aí quando entra quando a corrida cai nesse esquema aí. Aí é que o Chad Knaus, ele faz mais que a lição de casa. O Chad Knaus já faz a lição de casa, faz o trabalho e já faz as perguntas da prova. O Chad Knaus é um cara fantástico. Foi realmente uma grande tarde em Michigan. Realmente valeu a pena assistir a corrida. E só deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não. De Michigan é só isso mesmo. Então vamos lá, campeonato rapidamente, a gente sabe que o campeonato de pontos não vale porcaria nenhuma, só vai valer se você tiver 16 caras e dentre esses 16, algum não tiver vencido. Então a gente tem o Jeff Gordon liderando por pontos, com uma vitória, teoricamente classificado para o Chase. Jimmy Johnson, 3 vitórias, classificadíssimo. Dale Earnhardt Jr., 2 vitórias, classificadíssimo. Matt Kenseth, 100 vitórias, classificado, teoricamente. Brad Keselowski, 1 vitória, está bem encaminhado, classificado. Cal Edwards, precisa melhorar o desempenho desse carro da Rush, teoricamente está dentro. Joey Logano, 2 vitórias, já para mim classificado. Kyle Larson, 100 vitórias, teoricamente classificado. Kevin Harvick, 2 vitórias, classificado. Kyle Busch, 1 vitória, em décimo, classificado. Ryan Newman, 11º, 100 vitórias. Daí para baixo começa a apertar o cinto. Já fica difícil afirmar. Eu acredito que Ryan Newman deve entrar mesmo sem vitória. Mas é bom ficar de olho. Denny Hamlin, 1 vitória. Teoricamente classificado. Aí a gente começa os caras que não venceram. Paul Menard, hoje estaria classificado. Clint Boyer, hoje estaria classificado. Greg Biffle, hoje estaria classificado. Tony Stewart perderia a vaga para o Kurt Busch hoje. Então, assim, o patrão perdendo a vaga para o funcionário. Aí a gente tem Austin Dillon, 17º, Brian Vickers, 18º, Casey Kane, 19º, Jamie McMurray, 20º, Almendinger, 21º, Arik Almirola, 22º, Marcos Ambrosio, 23º, Casey Mears, 24º, Truex Jr., 25º, o Kurt Busch, que é o 26º, teoricamente, que assumiria a vaga do Tony Stewart, porque o Kurt Busch tem uma vitória. Rick Stenhouse Jr., 27º, Danica, 28º, Algar, 29º e Michael Anetti, os 30º. Esses que, se vencerem, teoricamente, entram no Chase, qualquer um deles que tiver vitória. Então, assim, eu acho que desses 16 primeiros aí, o Kurt Busch não vai chegar, tá? Entre os 16, ele tem 100 pontos, praticamente, de distância. Então, assim, tá bem difícil para ele para tirar isso aí. Mas, então, ele deve tomar uma vaga. Eu ainda aposto que Kenseth, Larson e Stewart vençam. E aí a gente tem esse Ryan Newman perigando. E a gente tem Clint Boyer, Greg Biffle também a perigo aí. Mas, assim, se vencer Tony Stewart, vencer Nilman e vencer Larson, vencer Kenseth, esses já estão classificados, né? Hoje, no momento, estariam classificados. E aí o Kurt Busch tiraria, no caso, ou o Greg Biffle, ou o Clint Boyer, ou o Paul Menard. E ou até, talvez, se vier a ter problemas, o Ryan Nilman. Mas está bem curioso. E a gente tem ainda o Marcos Ambrose, que pode vencer em Sonoma. A gente tem o Edil Mendig, que pode vencer tanto em Sonoma quanto o Watkins Glen. É, tem Daytona para vir por aí também. Quem sabe não dá uma Danica Patrick da vida. Um Justin Allgaier também pode ser um exemplo. Tá bem embolado ainda para ver quem que vai fazer esse chase aí dessa parte do 14º aí, 13º para baixo. Ó, então vamos lá, né? O, assim, tá interessante aqui o campeonato, bem interessante. Fazendo uma visão diferente, Pedro, daquele quadro que o pessoal costuma fazer, né? De quem já vem primeiro por vitória, depois vem os pontos aí. Como eu já falei, já o Jimmy Johnson é o líder, né? Jimmy Johnson tem o único com 3 vitórias. Depois, Junior Logano Harvey, que tem 2 vitórias cada um. E o Gordon Keselowski, Edwards e o Kyle Busch. Haney e o Kurt Busch tem 1 vitória cada um também. E sem vitória, que está no Chase, é o Kenseth Larson, Newman, Manor, Bauer e Biffle. Esses aí são os que estariam no Chase hoje. E, diga-se de passagem, um resultado muito interessante aí. Eu penso que essas vagas vai realmente vai mudar isso aí. Vários pilotos ainda devam vencer, devam aparecer aí. Ter mais corridas aí. E destaque, claro, é o Jimmy Johnson, que já estava perto já da liderança, realmente da liderança do campeonato, da real liderança. Já estava aberto, mas vem chegando aí. E outra curiosidade também, né, Hélio? Ou, perdão, Pedro. É você olhando aqui, o Jeff Gordon é o líder, Jimmy Johnson é o segundo, Dale Hagen é o terceiro. Então, assim, tá aqui realmente o que é a Hendrick hoje. Hendrick dominando tanto na pista como na classificação dos pilotos. Hendrick tá sobrando para tudo quanto é lado aí. Realmente é um ano da Hendrick realmente a ficar guardado na história, um ano que realmente vai colher bons frutos aí no final do ano, podemos dizer assim. O Kyle Busch, com a sua péssima corrida que ele fez, né, ele termina agora ele perde 4 posições no campeonato. O Mais Quente também perde 2 posições, cai de segundo para quarto. Agora grupo ali para estudar ainda que ele ganha o campeonato ali. E como sempre nós vem falando aqui, né, Pedro, aquela mudança, aquela salada do top 15 para baixo aí, talvez o top 10 para baixo aí, ó. Aquela salada, muito sobe e desce, toda corrida aí sobe e desce. E nos outros anos era muito assim, não. Nos outros anos era diferente um pouco. Era, pessoal, alguma turma ali já estava estagnada, mas parece que essa nova regra aí mudou tudo completamente. E claro, né, só para falar em termos de campeonato, é até complicado arriscar aí realmente quem vai ser o campeão no final do ano. Pedro? É quase impossível determinar dessa forma, né? Mas eu acho que está bem interessante. Forma que está aí. Tá bem, mas eu acho que assim, o formato é interessante. Agora sim, é aquele negócio de brigar por vitória que eu não estou vendo muito. Eu acho que tem gente meio confortável com pontos. É, e a gente agora já tem só 11 provas, né, até definir aí os 16 classificados para o Chase. Então, vamos aguardar, mas eu ainda aposto que Kenseth vença. Larson, Newman e Stewart são caras que eu acho que podem vir a vencer também. Então, teríamos aí mais 4 vencedores, né? Então, vamos ver. A gente tem hoje, são Jimmy Johnson, Joe Logano, Earnhardt, Harvick, Hamlin, Kurt, Kyle, Jeff Gordon, Edwards e Keselowski, que são 8 vencedores já, né? Então, se a gente tiver mais 4 aí, a gente chega ao número de 12, né? 2, 4, 6, 8, 9 vencedores. A gente chegaria aí a 13 vencedores, teriam 3 vagas para ser disputada por pontos. Então, vamos aguardar, né? A gente chegou a pensar que talvez 16 pilotos vencessem, mas ainda a gente tem 11 etapas aí, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Bom, então é isso aí. Sobre a Sprint Cup, eu acho que é só, né, Leonardo? Ou você quer fazer mais alguma? Ou só isso, Pedrão. Então, beleza. É, como eu falei mesmo, uma excelente corrida de Michigan. O resultado tá aí do trabalho aí do Chad Knaus aí. Mais uma vitória na carreira do Jimmy Johnson. Maravilha. Então é isso aí. A gente volta para um bloco de palpites. Na verdade, a gente não tem perguntas hoje. Então, só os palpites aí para Sonoma e Road America da Nationwide e Sonoma Sprint Cup.